213, decolou 52, controle 119, decimal 8. 98, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa tarde, né? 6213, decolou, se escuta. 6213, bom dia. Foi na proa de Leda da presente, subindo a 360. Proa de Leda, 360, chinai 6213. No 5, decolagem autorizado 1-0, vento 1-2-0 graus 1-0-9. Livre decolagem 1-0, outra 6-3. Vitor Hotel Papasso, bom 105, chame o centro Recife 1260, alterne 1288, Vitor Hotel Papasso. 260-1288, bom trabalho. Boa. Doutor Salvador, nosso guardar, 6315, conforme autorizado, vigilância. Você pode mandar ela? Quem me chamando só? É o Papatango Juliette Tango Zulu, do Pátio 3 até a Baixeta. Juliette Tango Zulu, aguarde para iniciar ataque. Temos aeronave impedindo a passagem pela entrada do pátio, pela saída do Pátio 3. Aguarde para iniciar. Está observando aqui o gol, né? Positivo. Está livre com iniciar as manobras e aguardando o gol liberar a passagem, após prossegue o cruzamento do Pátio 1 em forma na Lima. Desça para 3.000, 1.014. Qual foi o 3.000? 3.000 com 1.014. 3.014. Tá bom. Alfa de Animax, decolagem autorizado 1-7, vento 1-2-0 graus 1-0-9. Solo Gol 1-7-8-1, com 187 a bordo, 4 horas e 31, alterno Galeão, está pronto para o ataque. Boa noite, 7 Galeão 431, está livre aí, inicial ataque, pontos para a torre 1-8-95, ajuste no 0-1-3-1013, com 7-8-1. Está autorizado o saco. Uma espera, camarada Torres 118-95, com 1013. Só guardar o tráfego livre ao eixo, já autoriza. Juliette de Zulu. Só guardar o tráfego livre ao eixo, decolagem, que autoriza a decolagem. Juliette de Zulu. Vem de Romeu, clear Center to Rio de Janeiro, flight level 400. After takeoff runway 10, turn right, dial departure until Lida intersection. After Lida, fly heading BDEV position, upper November 857 until Porto Seguro, upper Zulu 16 until Groffi, then upper Zulu 14. Sábado, departure control 119 of the small 8 and squawk 5123. Ready for taxi, Bravo India Roma. Alfa Victor Juliette, vento no 20 graus, 109. Quando pronto, em decolagem autorizada da 17. Nível 180, não estou recebendo modo de ar agora. Refrigerator C180, vai fazer o teste aqui. Ah, ok, passa a receber 2.700 pés. Controle Juliette de Zulu. Luciano 213, se chama Recife 1251. Passa Lima tem carteira na zero. A Lima tem na carteira na 0, 7, 8, Juliette de Zulu, este é o controle. Eu vou para Caruru, meu pé e chama ele para o Nativa, autoriza voar direto Cairo 2500. Livre. Livre 2500, prossegue para o de Cairo, é para estar lá atingindo 2500. Decolagem autorizada para o gol 10781 da 10. 080, livre LS, aguarde transferência. 080, livre LS, livre LS. Controle de Salvador, gol 1807, informação Quebec. Gol 1807, desça para 5013, chegada bom. 5013, chegada bom, gol 1807. Agilizando o pátio 4, ingresso na pista. 1, 295, 1, 4, 1, boa tarde. Boa. Pra linha, cabeceira no 7, rebota pronto. Alfa Vitor Juliette decolou 01, controle 1998. O que Oscar me fala, na escuta? Pode ser, se a unidade pega o Kilo Romeo Oscar e aguarda lá na intersecção do 44, faz a passagem de Jack Tango pelo. Afirmativo, autorizado o ingresso na pista, então o que Oscar uniforme livrando a pátio 4. De uniforme. 251-6315, obrigado, Dom Reis. 181, decolou de Salvador, 01, controle 1998. 198, pro gol 781. Então, aguarde autorização de pouso. 141. 141, pouso autorizado no 0, vento 140 graus, 109. Seja o pouso no 0, Xené 6141. Confirme o vento? 140 graus, 109. 6141. Julia and Alpha 1895 Papa Alfa Romeo, have a great day. Good day. Está agora 5 milhas para o externo em aproximação, redução, cheque para pouso, torre 1895, oceano 326. Comando 1895. Positivo. Boa. Boa. 1807, via chegada bom, descendo para 2000. Via chegada, descendo para 2000, como 1807. É 326, número 2, aproximação, informaria se está livre. O uísque Oscar Uniforme após a rolagem do quilo Romeo Oscar, ali mantém cabeceira 1-0, corrigindo 1-7. Após a rolagem, ali mantém a cabeceira 1-7. Vitor Juliette, transfere esse seu controle, prossiga visual na escuta. Prefere visual na escuta, Alfa do Juliette. Quilo Romeo Oscar, tá pronto? Quilo Romeo Oscar, vento 130 graus, 109. Ciente, até terceira turbulência. Yankee Uniforme, torre. Após o tráfego que está passando agora na Papá, o Quilo Romeo Oscar ingressa pista 17 livre no pátio 4. Afirmativo. Whisky Oscar Uniforme. Ingressa cabeceira 17 e a porta pronta. Ano 41, solo 05, livramos 219. 209, boa tarde, ano 41. O Romeo Oscar decolou 05, controle 1198. 198, Romeo Oscar. Juliette Tango Zulu, autorizado. Cruzar, cabeceiro, no, cruzar, pistão 17, parte 5. Autorizaria, se possível, senhor, dar presente ACD para 2.500 pés na proa direta de Morro de São Paulo? Livre. Grato, Romeo Oscar. Pois Leda, voa direto bridge, intercepta o Pesulo 16. O controle 199.8, aciona 5177, azul 4065. Cruzado Campinas, Rio 360, do Condão na 0, cruzou direita para a decolagem, na saída da El. E depois Leda, e daí depois da posição Leda, voa direto bridge, então o Pesulo 19.8 é o controle, 5177 é o transponder, com o TV azul 4165. Confirmando o nível 360, chamo para o funcionamento. Chamo para o funcionamento, 360. O azul 4065. Patrão de autoriza, gol 1807, pro de Duna, para evitar formações? Livre. Obrigado. Gente, o Whisky Oscar Uniforme, vento 140 graus, 109. Decolagem autorizada, 17. Decolagem autorizada, 17. Canário 6326, solo 06, livrando 209. Livra, chamando 209, vai ser. Táxi até o portão 02. Portão 03, aí com o quê? 2, medalha de prata. 2, botão 02, não, 04. Papapá, Bravo, Indy Romeo, clear to take off, runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Pole position. Uma vez na vida, né? 10 Salvador, via chegada a Mari, desça para 2013. Via Mari, vai. Prossiga. Salvador de Andina, terminando a pouso no TRS, 04 a bordo. Positivo, acione normal no transponder e chame na final para pouso, Guardião. Para 001, chama na próxima para pouso, 01. Gol 1781, chame Recife 251. 1251? Positivo. Ok. Controle, muito boa tarde, Whisky, Oscar e Uniforme. Whisky, Oscar e Uniforme, este é o controle Salvador. Prossiga visual Valença no litoral, a 2500 livre, sempre na escuta. Prosseguindo para Valença, o Whisky, Oscar e Uniforme, 2500 pelo litoral. Informará na escuta. 9.8, aciona o gol de gol transpondo 0170, Tango Índia Bravo. 0170 é o transponder de Tango Índia Bravo. Chamamento correto, confirme o estacionamento e o POV. É, parte 4, já vem com o POV de 4. Afirmativo, mantenha a posição, o tráfego que decolou da 90 também é um jato Charlie Lima 30, decolou com a mesma saída do senhor, mantenha a posição. Bom, eu faço a razão, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, prossiga. Estacionamento, chama táxi. Livre LS, gol no 807. Na final para pouso, o PRL, o Jaron. Frequência livre. Livre, Jaron. Tell the departure, Papa Papa Bravo, in your Romeo request. Go. Any chance flying direct, BDAV position. Sorry, we can give you direct to Leda, negative BDAV, over. Okay, he's flying Leda. Thank you very much, Papa Papa Bravo, in your Romeo. Papapá, Alfa, Charlie, Mike, chame Recife 2545. Recife 2545, Alfa, Charlie, Mike. Anki Uniforme, decolagem autorizado no 7, 41, 40 graus, 909. Alfa-Vida Juliette, atenção para tráficos em Veracruz, frequência livre. Juliette, tráfego em Veracruz, frequência livre, Alfa-Vida Juliette. Coordenação de tráfego, o bom controle aí, Salvador. Juliette de Zulu, já no ideal de descida. Juliette de Azulu, eu não tenho tráfego a reportar no setor, frequência livre. Juliette de Azulu não recebe o controle, transmitindo a cega. Para a aeronave que estiver na escuta, reportar a minha medida para o tráfego de Cairo Lourenço. Controle da ciente, Juliette de Azulu. Não tem tráfego nenhum a reportar. Valeu, graças aí, bom voo para vocês. Alô, Anísio, bom voo, Serginho. Bom voo, Serginho. Controle Salvador, Pantanal 4790, está liberado a restrição 220 em Itapa? Livre. Tá. 1807, chame a torre 11895, cheque o trem, gol 1807. 1807. Trem vai ser checado, 1807. Controle, boa tarde, Whisky Yankee Uniforme. Yankee Uniforme, controle, contato, radar. Uniforme. Confirmando o nível inicial do Yankee. É o 200. 200, aprovado para Ilhéus, decolagem da 10, curva direita, subida da El até Leda, após Leda, direto Ilhéus, controle 1, 19.8, aciona 5-4 no meio. Ok, autorizado Ilhéus, 1-200, decola da 10, curva direita da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus, 19.8, 5-4 no meio, 649-03. Portão 3, chame para o funcionamento. Maravilhoso. Cruz, a 1000 pés, é o Alfa Vitor Juliette, atenção para o tráfego. Papa Romeo, Índia, Novo Amaral. 207. 01. Siga, guardião. Você falou do PRF, cabo, da Iguaçu, para a litoral, eu estou na bola. Ciente, aciona normal no transponder, chame a torre, 1-1-8-95, guardião 01. Responda 01, 01, 1-1-8-9-5, guardião 01. Guardião 01, prossiga. Guardião 01, decolou do CAB, na linha do litoral, para retorno, Salvador. 01, ciente, o tráfego já está na curtíssima final da 10, vai pousar diretamente no pátio? Afirma, direto pátio 4, né? Vento no 30 graus, 109, reporte sendo solo controlado, guardião 01. Reporte no solo controlado, guardião 01. Correu, tá para Tango em Diabravo, prossiga. Vai estacionado o corpo, vai entrar. Vai decolar do pátio ou vai decolar da cabeceira? Eu vou decolar da pista aqui, vou fazer um corrido separado, tá ligado? Sim, estamos de bravo, então ingresso cabeceira no 7. Vamos ingressar e... Você autoriza fazer um decolagem sem parada? Afirmativo, diretamente pro norte, decolagem sem parada, cabeceira no 7, vento 1-3, 0 graus, 1-0-9. Estamos de bravo, iniciando. Diabravo, fora do solo. Estamos em Diabravo, decolou o Zuno 5, controle 119, décima 8. 198, chamará para retorno. 1807, solo Zuno 5, Alivrão 219. Alivrão 219, gol 1807. A prosseguir para Camaçari. Vai fazer um sobrevoo em Camaçari. Ciente, atenção para a área, o espaço aéreo condicionado e sempre na escuta. Na rua permanente, Camila Brava. O Salvador, gol 1807, livrou o táxi Eco. 807, portão meia dúzia, táxi autorizado. Táxi autorizado, portão meia dúzia, gol 1807. Solo 07, frequência livre. Frequência livre, 01, graças. Whisky Yankee Uniforme, chame a Recife 125 1. Chamará 125 1, senhor. Boa tarde. Boa. 4710, livre aliás. Táxi azul 4065, PLB de 124, autonomia de 4 horas e 40 minutos, Altena Ribeirão. Copiado Ribeirão, 124 PLB, 4 horas e 40 minutos, copiado azul 4065, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi 6 Juliette. Ponto de espera torre em 198 decimal, 119 decimal. Quais são? Torre em 1 no 8, 95, boa tarde, bom voo. Autorizado táxi, via táxi Juliette, para o ponto de espera da 10, como pronto, chama a torre 78-95-4065, obrigado, até o próximo. Até a próxima. Canal 4710, Luna localizador, redução, cheque pré-pouso, chame a torre 1895. 1895, tá, Pantanal 4710. Salvador, muito boa tarde, azul 4065, atingindo o ponto de espera da 10, e estamos para decolagem. Azul, estou com o traço da Pantanal, da onde pousa 1,5 do externo, além de decola separado imediato? Na hora, afirmativo, 4065. 140 com onde, autorizado? Autorizado, alinhado e decolado imediato, 4065. Autorizado, chama o táxi, no 649. Eu acho, eu não tenho tráfego ali informar, frequência livre.